explosão. Comando Black Label viajando de avião. Eu tô na balada, virando uma tequila e bebo só as turbinadas. Eu tô gostosão, só vou de limusine ou então no meu avião. Eu tô na balada, tô montado na grana e pego só as turbinadas. A mulherada pira quando vê o meu jatinho, pouquinha da cabeça querendo me dar carinho. Já tô até fazendo festinha particular, com tanta mulher boa, todas querendo voar. Amar um Land Rover, isso é coisa do passado. Eu tô batendo agora, é de jatinho turbinado, fazendo ponte aérea pra encontrar com meu amor. Eu tô tirando onda no meu moto ambulador. Eu tô gostosão, tomando Black Label, viajando de avião. Eu tô na balada, virando uma tequila e pego só as turbinadas. Eu tô gostosão, só vou de limusine ou então no meu avião. Eu tô na balada, tô montado na grana e pego só as turbinadas. Vem pra balada com Júnior César e Matheus. A mulherada pira quando vê o meu jatinho, louquinha da cabeça querendo me dar carinho. Já tô até fazendo festinha particular, com tanta mulher boa, todas querendo voar. Amar um Land Rover, isso é coisa do passado. Eu tô batendo agora, é de jatinho turbinado, fazendo ponte aérea pra encontrar com meu amor. Eu tô tirando onda no meu moto ambulador. Eu tô gostosão, tomando Black Label, viajando de avião. Eu tô na balada, virando uma tequila e pego só as turbinadas. Eu tô gostosão, só vou de limusine ou então no meu avião. Eu tô na balada, tô montado na grana e pego só as turbinadas. Muito bem, essa dupla esteve com a gente recentemente, canta bonito, os ouvintes gostaram e essa música deles tem tudo para estourar no Brasil inteiro, né? Tomara, né? Daqui a pouco eles estão aí voando no jatinho turbinado, de cidade em cidade, fazendo shows. Muito bem, nossos amigos Júnior César e Matheus. Donizete Freitas, em Orizona, Goiás, também ligado no nosso programa. Os amigos da Rádio Paraíso FM, São João do Paraíso, Minas Gerais. A Neuza e todos da equipe. Um abraço a todos vocês, viu? Jaqueline e Marcelo Costa, da Rádio Sertanejo Brasil.com, em Santa Bárbara do Oeste, também exibindo o nosso programa. Um abraço a todos vocês. Os amigos da Rádio Sim AM, de Guarapari, Espírito Santo. Aê, Manfrine. Enfim, todos vocês. Janete Matos, Marli Santos. Todos vocês de Guarapari, onde nós temos uma audiência muito grande em todo o estado, né? Pela Rádio Sim AM. Meu amigo Herbert Souza de Viana, a interior do estado, um abraço, muito obrigado. Os amigos da Rádio Felicidade FM, em Cambará do Sul, Rio Grande do Sul. Também os amigos da Rádio Comunidade FM, em Nova União, Rondônia. Também os amigos da Rádio Rio Madeira, em Porto Velho, Rondônia. Um abraço a todos vocês, das equipes, né? Muito obrigado, os ouvintes, o nosso beijo carinhoso. Israel e Rodolfo cantam. Opa, quase não saiu, né? Israel e Rodolfo cantam. Novo sucesso, Coração. Só eu sei tudo que vem suportando, eu sei tudo que vem me aguentando. Mas se me ajudar, a gente sai dessa bem. Eu não vou ficar te culpando desse amor. Eu também sou o culpado, mas se me ajudar, a gente sai dessa bem. Mande as palavras certas, não me deixe gaguejar. Eu sei que a hora é essa, pra gente nunca mais chorar. Oh, coração,

Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Já estamos de volta, Mundo Sertanejo está no ar. Minha querida Márcia Gomes, em Primavera do Leste, Mato Grosso, ouvindo o nosso programa. Ela sempre fala comigo no Facebook, diz que não perde o programa. Obrigado, viu, querida, pelo carinho. A Darcy, o Dione, todos vocês de Virgem da Lapa, Minas Gerais, ouvindo pela Beira Rio FM. Fabiana Batista, em Cabo Verde, Minas Gerais. Um abraço a todos vocês de Cabo Verde que ouve o nosso programa Mundo Sertanejo. Meu amigo André Braz, em São Geraldo do Baixio, também no Estadão de Minas Gerais. Um abraço aos amigos da Rádio Líder FM, programa sucesso todos os dias, das 7 às 8 da manhã. Um abraço, muito obrigado, viu? Quem vai cantar bonito agora? Jorge Mateus, cantam Flor. Flor. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, flor, pra onde foi você, flor, com seu perfume de amor? O que é que eu fiz de ruim? Eu não achei outra flor com a beleza e a cor que tem você pra mim. Deus fez a terra e o céu, fez você e o seu mel, e me fez só pra te amar. Eu sou seu colibri, te esperando aqui, e flor pra te beijar. Eu não achei outra flor com a beleza e a cor e tem você pra mim. Deus fez a terra e o céu, fez você e o seu mel, e me fez só pra te amar. Eu sou seu colibri, te esperando aqui, flor pra te beijar. Aí, linda canção Flor, a pedidos, né? Vários pedidos. Jorge e Matheus cantaram para vocês. Minha querida Gorete Diogo, em Santa Luzia do Paruá. Um beijo para vocês aí, viu? Meu amigo Nicésio, Nicésio, Ramon, Yuri, a Edneuza, em Pouso Alegre, sul de Minas Gerais. O Coruja aí na mercearia do Coruja. Todos vocês, viu? Um abraço a todos, muito obrigado pelo carinho. Vânia Rocha, nossa querida comunicadora aí da 90.9, todos os comunicadores. Nosso amigo primo, diretor da 90.9, exibindo o nosso programa. Minha querida Tiele, em Uberlândia também, em Minas Gerais. A Rose, em Porteirinha também, em Minas Gerais. Um abraço, muito obrigado, viu?